Olá, começamos mais um Rádio Psy Podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Nosso endereço na internet é o radiopsy.mypodcast.com. E esta semana recebemos no Rádio Psy uma das maiores revelações do Full On Night Nacional, o Black Mamba. E para começar o programa, vocês ficam com o set meu. Thank you. Thank you. matters what you can see. Welcome to Totally Gross Sound Effects. My name is Sam FX, and your purchase of Totally Gross Sound Effects is totally excellent. Why, you may ask? Okay, ask. Okay, because with it, you will be able to crank out some of the most outrageous, mind-blowing, party-stopping, and belly-busting fun you've ever had. How, you may ask? Okay, ask. Okay, like for instance, grossing out your friends with a totally gross answering machine message. Hi, it's Sam. I'm not here. I ate some bad tuna and I've gotta get my stomach pumped. Leave a message. Or grossing out your own home video. My mom's reaction at her surprise birthday party. Você está no Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU, vocês acabaram de me ouvir mixando. Se você quiser contar comigo mixando em sua cidade, entre em contato com a agência 4AM, em São Paulo, no telefone 011-5549-8645. O MSN e e-mail vocês encontram em nosso blog na nossa comunidade. E para fechar nosso programa de hoje, recebo como convidado no Rádio Psy o Live do Black Mamba. Formado pelos produtores brasileiros Frank Quintela, FX e Beto, o Chronic, o Black Mamba é a revelação do ano do Full On Night Nacional. No início do ano, devem lançar suas primeiras tracks pela Neuromind Records, nova gravadora nacional de Full On Night. A principal característica do Black Mamba é um som forte, bombante e psicodélico. O release completo e link para mais space e contato para festas você encontra em nossas comunidades e em nosso blog. Confira agora Black Mamba. We'll be right back. flat space technology. private design. Maybe this is to stay right. Had you considered that? I'll give you a ring from London. Can we go to the stage. Você está ouvindo a Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir o live do Black Mamba. E agora você pode conferir todas as informações sobre os lives e DJs no nosso blog. O endereço é radiopsypodcast.blogspot.com. Lá você encontra o release dos lives e DJs que se apresentam por aqui. Esta semana você vai encontrar o release e contato para festas do Black Mamba, que foi nosso convidado. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Até a próxima semana. Obrigado.